Panorama Agrícola para 13 de setembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, ouvinte amigo, estamos abrindo o Panorama Agrícola de segunda-feira, 13 de setembro, noite de lua nova. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje está o Márcio Peixe. O ditado desta segunda-feira é: transforme os desafios do dia a dia em grandes oportunidades. Confira as atrações do Panorama Agrícola. A dica de Simone Barrin: segurança na aplicação do agrotóxico. Espaço da Mulher: evite o sarampo com medidas preventivas. Mercado Agrícola: o trigo, a safra em Santa Catarina e no país. E no noticiário, assistência técnica e extensão pesqueira avança no estado. Brasil estuda modelo de rastreabilidade para carne suína. Este é o Panorama Agrícola. Você liga 48-3239-5647 e participa do nosso programa. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não coma, beba ou fume durante a aplicação de agrotóxico. São medidas de segurança para evitar a contaminação do trabalhador. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Você lembra do sarampo? Pois é. Há muito tempo, o Brasil eliminou a circulação do vírus transmissor. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa transmitida diretamente de pessoa a pessoa por meio das secreções do nariz e da boca expelidas pelo doente ao tossir, respirar ou falar. É uma das principais causas de mortalidade infantil em países de terceiro mundo. Este ano, houve alguns casos isolados nos estados vizinhos a Santa Catarina, o que reforça a importância da vacinação. A vacina contra o sarampo é a única forma de prevenção e também a mais segura. Pode ser encontrada nos postos de saúde. As doses da vacina são dadas ainda na infância. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vem aí as informações do mercado agrícola. A exemplo da segunda-feira passada, nós voltamos a falar aqui no Panorama Agrícola, no quadro Mercado Agrícola, sobre o trigo. Em Santa Catarina, a safra 2010-2011 teve sua semeadura concluída e as lavouras se encontram em desenvolvimento. Cálculos do IBGE indicam uma significativa queda na área plantada, em torno de 22 mil hectares. Mas a produção não deve cair tanto. Deve cair em torno de 7% por conta do aumento na produtividade. O rendimento médio, por conta de uma expectativa de um clima mais adequado, deve aumentar 15%. Aqui em Santa Catarina, no oeste do estado, mais especificamente nas regiões de Chapecó, Concórdia e Xanxerê, esta última maior produtora de trigo no estado, a queda pode chegar a 23%, tanto na área plantada como na produção. Na região de Canoinhas, a área semeada com trigo caiu cerca de 25% em relação à safra passada. enquanto a produção esperada deve ser 16% menor. No meio oeste, regiões de Curitibanos e Joaçaba, a redução na área plantada foi de 17,7%, percentual semelhante ao estimado para a queda na produção, 16% a menos. O alto custo das lavouras de trigo, associado à alta exigência em relação ao grão por parte das indústrias transformadoras e o baixo preço pago ao produtor, são fatores que levam a tal redução. No extremo oeste, região de São Miguel do Oeste, há desmotivação dos produtores com preço pago. Então também há redução aí nesta safra 2010-2011. Em um estudo realizado pelo Ministério da Agricultura, a produção nacional de trigo deve crescer anualmente até a safra 2019-2020 entre 3,9% e 2,9%, com média de 130 toneladas a mais por ano. Já a produtividade será o grande destaque nas próximas safras brasileiras do trigo. A taxa média de crescimento está estimada em 50 quilos a mais de trigo por hectare por ano. As informações são da economista da Ipagri-Cepa, Márcia da Cunha Varasquim. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. Epagri, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. É hora das notícias. Projeto de assistência técnica e extensão pesqueira da Ipagre já está possibilitando ações em 24 municípios do litoral catarinense, com a liberação de recursos para combustível, eventos de curta duração e materiais didáticos. As ações envolvem a organização de grupos, atividades com artesanato, processamento de alimentos, ação social pesqueira e também a orientação sobre crédito. O projeto de assistência técnica e extensão pesqueira da Ipagre é em convênio com o Ministério da Pesca e tem duração de 18 meses. Um painel exclusivo e inédito vai marcar o início da elaboração do modelo de rastreabilidade da carne suína produzida no Brasil. Será o curso Rastreabilidade em Suínos, que reunirá especialistas, produtores, executivos e entidades de classe da Europa e das Américas no dia 15 de setembro, agora quarta-feira, em Curitiba, durante o 5º Fórum Internacional de Suinocultura e a Por Expo 2010. Duas palestras vão mostrar em detalhes como funcionam os modelos de rastreabilidade e denominação de origem que são usados na Espanha e na França, dois dos mais respeitados países produtores e exportadores de carne suína da União Europeia. Alguns números da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, sobre a safra de grãos 2009-2010 no Brasil, que está chegando ao fim. É uma colheita recorde de grãos, 148,99 milhões de toneladas, segundo divulgou a Conab. O resultado da safra de grãos 2009-2010 é 10,3% superior à última safra de grãos no país. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.